Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra de Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Ó meu Deus, em que confio? Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da morte, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Eu nada temerei abaixo do céu, em cima da terra. Eu vim pra libertar o povo, levar luz onde habita as trevas. Por mais que você fale e julgue minha conduta, eu tô aqui pra tirar do deserto meus manos que sofri nas ruas. Eu nada temerei abaixo do céu, em cima da terra. Eu vim da vida um povo que morreu sem ter em tua guerra. Seus olhos se enxergam a fraqueza, pensa que o inimigo venceu, mas não. Eu sou forte perante aos olhos de Deus. Silêncio. A fé é meu escudo, tô protegido dos ataques. Sigo firme na missão, não temo inveja nem recalques. Eu tô dentro da guerra, sei bem quem é o inimigo. Tô pronto pro confronto, teu exército comigo. A vida passa como um raio num flash e você nem vê. Se moscar na mão do inimigo, ele ceifa você. Fé no nome de Cristo, esperança gera vida. Caeja é rap pancada, disso não há quem duvida. Ei, se liga, vem comigo pra batalha. Não negue seu chamado, a voz de quem não tem a voz. A voz do consagrado veio trazer esperança em meio aos desafios onde abunda o pranto. A diabo